Passando agora para o livro O Consolador, nós iniciamos o estudo da manhã de hoje pela questão 58. E o assunto principal é a sociologia. Na questão 58, pergunta-se ao instrutor Emmanuel: reconhecendo-se o Estado como aparelhamento de leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como a das classes armadas que o sustentam no mundo? O que está sendo perguntado ao instrutor Emmanuel é o seguinte: se a gente reconhecer o Estado como sendo um governo que, pelo menos em tese, gira em torno de leis, de um corpo de leis, de uma constituição, de um código civil, código penal, enfim, é justificável a sua existência? É justificável a existência de alguém que nos governe, desse corpo de leis, enfim, bem como das classes armadas que o sustentam no mundo? Será que é justificável cada país ter o seu governo e o seu exército que o defenda? E o instrutor Emmanuel responde: na situação ou condição atual do mundo, e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade de aparelhos estatais nas convenções políticas. Então, Emmanuel está nos dizendo que, por causa da situação atual do mundo, por sermos individualmente de evolução heterogênea, ou seja, uns muito próximos dos estágios evolutivos iniciais, outros de nós alguns passinhos para frente, outros mais adiantados, por isso que o Emmanuel usou o termo heterogeneidade. Alguns de nós já conseguem viver em sociedade, outros ainda têm dificuldade para conviver com as pessoas, está querendo o tempo todo competir, está querendo o tempo todo aparecer, está querendo o tempo todo ser mais bonito. Então, por causa dessa heterogeneidade no nosso desenvolvimento espiritual, o Emmanuel nos diz: justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas. Então, ainda há para nós a necessidade de governo, ainda há a necessidade de alguém que tome a frente e que faça valer as leis e, enfim, toda essa estrutura política e governamental que nós conhecemos. Então, ainda é necessário, segundo Emmanuel está nos dizendo. Mas ele continua: bem como das classes armadas que mantêm o orbe como institutos de ordem para execução das provas individuais. O Emmanuel está dizendo que, por causa dessa heterogeneidade, por nós sermos totalmente diferentes em termos de nível evolutivo, ainda se faz necessárias classes armadas. Porque nós conhecemos pessoas extremamente pacíficas, mas há outras pessoas extremamente baderneiras, vamos dizer assim. Se não houver ordem no sentido de cobrança rígida, se não houver uma autoridade cobrando, se possível e se necessário prender, processar e até coisas mais. Até atitudes mais rígidas, mais pesadas, infelizmente, provavelmente nós já teríamos perdido o controle. Então, por causa dessa heterogeneidade, a existência das classes armadas ainda é necessária no nosso orbe. E o Emmanuel continua: como instituto de ordem para execução das provas individuais. Olha que interessante. Por causa das nossas provas individuais, espíritos, individualidades espirituais que ainda somos, faz-se necessária toda essa organização. Ele continua: nas contingências humanas, presta atenção agora, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador. Ou seja, quando nós entendermos o verdadeiro sentido de concórdia e de fraternidade, nem governo e nem forças armadas serão necessárias. O dia que nós vivermos de pleno acordo com a lei de Deus, vivenciando o Evangelho nas nossas atitudes, nós vamos pensar no próximo antes de pensar em nós mesmos, nós vamos respeitar os direitos do próximo, e nesse momento não vai mais ser necessário nem um governo para nos ditar as regras e nem forças armadas para obrigar a gente a cumprir essas regras. Olha o que o Emmanuel está dizendo. E ele continua: prescindindo, né, quer dizer, abrindo mão, então, da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas convencionais e transitórias. Muitas vezes a gente faz as nossas obrigações porque a lei determina, não porque a gente enxerga nisso uma necessidade. Muitas vezes nós deixamos de agredir pessoas não porque enxergamos nessa agressão um ato falho, mas porque nós temos medo de polícia, boletim de ocorrência, processo e cadeia. Olha que interessante. E o Emmanuel está chamando as leis humanas de convencionais e transitórias, porque só a lei de Deus é eterna. Kardec já tinha dito isso para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, que as leis humanas elas vão progredindo conforme nós vamos progredindo, porque somos nós quem criamos as leis. E se nós somos imperfeitos, as leis são imperfeitas. Conforme nós formos crescendo espiritualmente e aprendendo a pensar cada vez mais no próximo, nós mesmos não vamos ter motivos para ficar presos a essa ou aquela lei. A gente vai saber o que fazer, sem que a lei determine. Olha que interessante. Por isso que ele chamou as leis humanas de convencionais e transitórias. Então, para a gente resumir essa resposta, ainda se faz necessária a existência de um Estado, de um corpo de governo, e infelizmente ainda se faz necessária também a existência das classes armadas ou das forças armadas para manter a ordem. Porque na nossa heterogeneidade espiritual ainda há muitos irmãos nossos literalmente baderneiros. Ainda existem pessoas que estão no nosso mundo tentando plantar desordem, tentando desorganizar aquilo que já está organizado. É interessante a gente pensar nisso, porque nessa heterogeneidade, enquanto existem pessoas dóceis às leis, que mesmo não concordando, seguem, porque entende que a lei humana é transitória e a lei de Deus ela é definitiva, enquanto ainda existem pessoas assim, também existem ainda pessoas desregradas, que fazem as coisas, cumprem as leis por obrigação, não por enxergar em determinada atitude uma necessidade evolutiva. E tem gente que além de não seguir, ainda quer fazer baderna, ainda quer que as outras pessoas também não sigam. Então, segundo Emmanuel, nessa resposta que foi dada à questão 58 do livro Consolador, ainda há, por causa do nosso grau evolutivo, a necessidade de governo e de forças armadas. Questão 59. Tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Será que o Espiritismo facilitaria o trabalho dos sociólogos? Será que se a sociologia abrisse mão de parte dos seus postulados para enxergar as situações do ponto de vista que a doutrina espírita nos traz, a vida e o trabalho dos sociólogos seria diferente? E Emmanuel responde: na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o Evangelho redivivo que as religiões literalistas tentaram inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior dos seus prosélitos. Olha que interessante. Então, nessa hora atual da humanidade, e o livro foi psicografado em 1940, hoje, segunda década do século XXI, isso aqui está mais atual ainda. Em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, ou seja, tudo que nós descobrimos, ao invés de ser usado com equilíbrio, nós estamos usando nos extremos, ora exagerando, e ora abandonando. O espiritismo é o grande iniciador da sociologia. Ou seja, o espiritismo teria muito a contribuir com a sociologia. Por quê? Por significar o evangelho redivivo. Por significar a tentativa de Jesus de reviver o evangelho na sua pureza. Nós não podemos confundir os erros do movimento espírita com a doutrina espírita. Erro do movimento espírita é falha de interpretação. Nós não podemos confundir as coisas. E ele continua: que as religiões literalistas, né, que leem ao pé da letra e interpretam mal, tentaram inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior dos seus prosélitos. Olha que interessante. Essas religiões literalistas tentaram fazer com que o evangelho girasse em torno de interesse econômico. Mas o evangelho é imutável, o evangelho é lei de Deus. E a lei de Deus não muda. Então o problema não é do evangelho, é da interpretação e da forma que nós gerenciamos, vamos dizer assim, o conhecimento do evangelho. E o próprio Emmanuel continua: restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração, a doutrina consoladora dos Espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Restaurando os ensinos de Jesus, aquilo que foi dito há 2.000 anos, e as interpretações literalistas e o próprio distanciamento no tempo e na cultura distorceram. Então, restaurando os ensinos de Jesus e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração. Olha o que Emmanuel está dizendo. Os nossos valores reais, eles não procedem de dinheiro, nem de diploma universitário, nem do carro que nós andamos, nem da casa que nós ostentamos, nem da roupa dessa ou daquela marca que nós usamos. Procedem da consciência e do coração. Coração é sentimento. E ele continua: a doutrina dos Espíritos, né, consoladora, reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos. Como Jesus tinha nos dito em Mateus 16, 27. A cada um será dado segundo suas obras. Jesus está nos dizendo que nós vamos colher o que nós plantamos. A cada um será dado segundo suas obras, não segundo a sua cultura, nem segundo o país em que vive, nem segundo o cargo que nós ocupamos, nem de acordo com os diplomas que nós conseguimos, nem de acordo com o nosso nível financeiro, com as nossas obras. E Emmanuel continua: no esforço individual, que eu posso ajudar as pessoas e mostrar o caminho para elas, mas elas não podem progredir por mim nem eu por elas. Eu posso iluminar o caminho, mas quem tem que trilhar é cada um de nós. Dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem. Livro dos Espíritos, terceira parte. Da lei do trabalho é necessário plantar para poder colher. E por que do bem? Porque o trabalho que vai nos fazer colher paz nas próximas encarnações é o trabalho no bem. Eu posso agir, eu posso seguir a lei do trabalho e agir, mas eu posso agir no mal, isso vai me trazer dores. E o Emmanuel continua: razão pela qual representa o melhor antídoto, melhor remédio, dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo. A doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, clareando para nós os ensinamentos do Evangelho, serve, representa o melhor remédio, ou no termo que o Emmanuel usou, o melhor antídoto contra os venenos sociais atualmente espalhados no mundo. As filosofias políticas que o Emmanuel vai falar daqui a pouquinho, do absurdo e da ambição desmedida. Por exemplo, o próprio capitalismo que rege o nosso país. Aliás, rege boa parte do mundo. O que são as crises mundiais econômicas? As crises mundiais econômicas, para mim, são avisos de Deus. É Deus nos dizendo: para de pensar em lucro, porque esse sistema capitalista, ele não é autossustentável. Enquanto uma pessoa é bilionária, a outra está catando comida no lixo. Toda e qualquer crise econômica é um aviso de Deus. para com isso. Mas nós não estamos seguindo. Por isso que o Emmanuel falou em filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida. Sempre vai ter uma filosofia política querendo resolver os problemas facilmente. Sempre vai ter uma filosofia política querendo que as pessoas se transformem de uma hora para outra, isso não existe. É por isso que nenhuma linha política vai resolver os nossos problemas. E Emmanuel encerra a resposta, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. O Cristo tinha nos dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que o Emmanuel falou: restabelecendo a verdade, aquela verdade que liberta. Porque a doutrina espírita, ela é literalmente a doutrina da libertação. Cada um de nós age de acordo com a consciência que vai aflorando conforme nós vamos crescendo espiritualmente. Sem necessidade de sacerdote dessa ou daquela religião. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 621, o Espírito de Verdade nos revela que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Quando nós cometemos uma falha, a consciência cobra na hora. Não precisa de boletim de ocorrência, não precisa de processo. Eu não preciso abrir nem a Bíblia e nem o Evangelho para saber que eu errei. A consciência cobra na hora. Por isso que o Emmanuel está dizendo: é restabelecendo a verdade. A doutrina espírita é a doutrina da libertação. Nós não precisamos de jugo de pastor, nem de padre, nem de sacerdote nenhum. A doutrina espírita nos faz entender a lei de Deus justamente para que a nossa consciência funcione. Questão número 60. Como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? É bom a gente fazer um esclarecimento. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que para coisas novas precisam haver termos novos. Isso exige a clareza de comunicação. E ele diz que o seguidor da doutrina espírita seria chamado de espiritista ou espírita. A maioria de nós ouve o termo espírita o tempo todo. E o Emmanuel está usando o outro termo sugerido por Kardec. Ele está usando o termo espiritista. Nós estamos fazendo esse esclarecimento para que ninguém estranhe o termo que o Emmanuel colocou aqui. Esse termo foi sugerido pelo próprio codificador, na introdução ao estudo da doutrina espírita, na primeira obra da codificação. Então, como é que nós, espíritas ou espiritistas, devemos nos comportar perante a política do mundo? E o instrutor responde: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. O começo da resposta de Emmanuel é sublimado. O sincero discípulo de Jesus, ele não está falando dos espíritas, ele está falando de todo e qualquer discípulo sincero de Jesus. Está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Ou seja, se nós nos dizemos sinceros discípulos de Jesus, a nossa missão é um pouquinho mais sublimada, vamos dizer assim, quando comparado com essa briga política, como o Emmanuel está dizendo, saturado de lutas materiais. As brigas políticas só estão pensando em poder, só estão pensando em dinheiro. E o instrutor continua: essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. Então, quando nós precisarmos adentrar, vamos dizer assim, esse campo político, que nós não estejamos procurando situações de evidência para nós mesmos. Façamos tudo com humildade e pensando nas necessidades do próximo. Não para mostrar para as pessoas: olha, fui eu que fiz, fui eu que falei, fui eu que mandei, que nós sejamos mais humildes. Por isso que o Emmanuel falou: ó, essa é a razão, né? Porque os discípulos de Jesus estão investidos de uma missão mais sublime. E por estarmos investidos de missão mais sublime, é que nós não devemos provocar situação de evidência para nós. Trabalhe com humildade, se for necessário, se meter em política. E o instrutor continua. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, o Emmanuel está dizendo que muitas vezes as circunstâncias vão fazer com que a gente tenha que se meter em política. O que nós devemos fazer? Deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo o êxito é sempre difícil. Que a gente não se meta em política achando que está prestando um serviço para a doutrina espírita. Nós não temos que enxergar isso como um mérito, ou usando o termo que o Emmanuel está usando aqui, como um galardão para a doutrina espírita. E sim como uma provação imperiosa e árdua. Porque nós vamos ter poderes em mão. E tendo poder, nós temos que usar bem, porque Jesus disse que a quem muito foi dado, muito se pedirá. Emmanuel continua. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho junto das almas encarnadas na Terra é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. Olha como é profundo isso. Nós espíritas devemos compreender finalmente que a iluminação de uma consciência, a informação espírita que nós oferecemos a uma consciência que ainda está perdida, que ainda não tem luz própria, é como se fosse a iluminação de um mundo. Cada alma que nós salvamos é como se a gente tivesse salvado o mundo inteiro. Cada alma que nós iluminamos com o conhecimento espírita é como se a gente tivesse iluminado um planeta inteiro. Isso que Jesus dizia: há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E o Emmanuel continua: salientando-se que a tarefa do Evangelho junto das almas encarnadas na Terra é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e final e real. Olha como é profundo. A nossa missão, seja na política, seja no magistério, seja no esporte, é iluminar consciências através do Evangelho. E o Emmanuel nos diz que essa iluminação das almas pela luz do Evangelho constitui uma realização definitiva e real. O que eu conquistar em termos de diploma, na próxima encarnação eu não tenho mais o diploma. Eu tenho o conhecimento no perispírito, mas não tenho mais diploma. O que eu conquistar em termos de política, eu posso perder em minutos. O que eu conquistar materialmente, eu posso perder em alguns segundos. Mas o que eu conquistar em termos de moral, o Emmanuel está dizendo, é uma realização definitiva e real. Essa a gente não perde. Essa é para toda a eternidade. Emmanuel continua: a missão da doutrina é consolar e instruir através de Jesus, para que todos mobilizem as suas potencialidades divinas no caminho da vida. Olha que interessante. Ou seja, se nós já temos algum potencial, se a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus já desenvolveu parte dos nossos potenciais, é para a gente ensinar as pessoas a desenvolver os próprios potenciais. Por isso que Jesus dizia: fazei resplandecer a tua luz. Eu não posso ficar iluminando vocês pro resto da vida. Eu clarei o caminho, mas você trilha. E trilhando, a tua luz vai resplandecer. Emmanuel continua: trocá-la por algum lugar no banquete dos estados. Ele está usando a parábola do festim de núpcias. Se a gente trocar as aquisições do Evangelho por um lugar no banquete dos estados, é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras. Ele tinha dito lá atrás: daqui mais um tempo nós vamos evoluir, não vai precisar mais de Estado, não vai precisar mais de governo, nós vamos saber o que fazer. Então, o que que adianta eu ficar brigando por governo? Por isso que ele está falando, ó. Todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Daqui mais um tempo, mesmo ainda havendo governo, o governo já vai ser diferente. Já não vai ser centrado mais numa pessoa. A tendência é descentralizar poderes. Porque se o poder gira em torno de uma pessoa só e ela falha, todo mundo falha junto. Como dizia Jesus, porventura pode um cego guiar outro cego? Eles não vão cair os dois no barranco? Como é que nós podemos ser governados por pessoas que não têm luz própria? Então, daqui a um tempo, creio eu que até a própria maneira de governar deve mudar um pouco. Emmanuel continua. Depreendendo-se daí, quer dizer, compreendendo-se daí, que a verdadeira construção da felicidade geral para todo mundo, não é felicidade pessoal, é felicidade para todo mundo, só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. E política, cargos, diplomas, tudo isso não é aquisição do espírito. Quando eu vou para a faculdade, a aquisição do espírito é o conhecimento. Diploma é só um certificado que, se eu sair do Brasil e for para a Argentina, lá pode não valer. Olha como é profundo. Nós temos que pensar nisso. Para encerrar o estudo de hoje, questão 61. Como deveremos encarar a política do racismo? Como é que a gente tem que encarar essas pessoas, esses irmãos nossos que ainda não se afinizam com essa ou aquela raça, com essa ou aquela maneira de pensar, com esse ou aquele preconceito ainda dentro do seu coração? E o Emmanuel responde: se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto nenhum justifica. Olha como é profundo. O Emmanuel está dizendo: se é justo observarmos nas pátrias, nos países, o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, ou seja, educação, sentimento, tendência, tudo isso nos agrupa. Nós nos agrupamos por tendências. Nós espíritas fazemos isso o tempo todo. Não é que a gente tenha preconceito com outra religião, mas às vezes a doutrina espírita já nos trouxe uma paz tão grande que a gente não consegue conviver com uma pessoa de outra religião, porque ela ainda está naquela fase do fanatismo, de achar que só ela está com a verdade, só ela sabe, só ela. Enfim. Então, os laços que o Emmanuel vai falar, né, da educação e do sentimento, eles ainda nos atraem, sim. Nós nos agrupamos por afinidade. Mas olha o que o Emmanuel fala: a política do racismo deve ser encarada como erro grave. Então nós não podemos ter no nosso grupo de afinidades as portas fechadas. A quem não pensa como eu, afaste-se, por favor. Não é só o racismo em termos de cor de pele, em termos de, enfim, qualquer outro preconceito que nós tenhamos aí. Nós não podemos ter no nosso grupo de afinidades fechado. Até porque, às vezes, a pessoa que não tem afinidade nos procura porque quer aprender um pouquinho do que nós sabemos. E nós não podemos excluí-la. E o Emmanuel continua: que pretexto nenhum justifica. Nada justifica racismo em todos os sentidos. Não é só no sentido de cor da pele. Porque os professores também sofrem racismo. Os obesos também sofrem racismo. Há todo tipo de preconceito, gente. Não se limita só à cor da pele. O Emmanuel continua para a gente encerrar. Porquanto, não se pode apresentar base séria nas suas alegações. Por isso que ele está falando que nenhum pretexto justifica racismo. Porque não pode apresentar base séria nas suas alegações. Se você olhar o pretexto de um racista e prestar bem atenção naquilo que ele está alegando como sendo o motivo do racismo, o pretexto não é válido. Ele é superficial, ele é distorcido. Não há pretexto nenhum para justificar racismo. E o Emmanuel encerra: que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Esses são os nossos propósitos quando a gente usa do racismo. Tirania e separatividade, como quem diz. Eu não me misturo. Eu não vou lá onde o fulano está. Se ele quiser, ele que vem aqui. Quem somos nós? Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse no Evangelho que aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Quer crescer espiritualmente? Aprenda a servir. Se nós quisermos crescer enquanto espíritos imortais, que nós aprendamos a servir. E servir o necessitado, independente da cor da pele, da idade, do peso, do nível cultural, da classe social, do seu poder aquisitivo, como nos diz o próprio Cristo na parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele não está dizendo se esse homem é rico, pobre, branco ou negro, é bonito ou feio, é muito culto ou menos culto, não interessa, nós temos que ajudar. Então que não haja espírito de separatismo. Muito pelo contrário, a tendência é que no futuro nós nos enxerguemos todos como irmãos, independente da pátria em que nós venhamos a viver. Encerrando os estudos da manhã de hoje, nós agradecemos aos espíritos amigos, aos mentores do Centro Espírita Portal de Luz, a oportunidade bendita de estarmos aqui, Senhor, encerrando nesse momento a nossa singela participação nesses estudos. Que nós continuemos sendo amparados, Senhor, porque é inegável a participação dos espíritos amigos na nossa vida. O quanto eles têm feito por nós, Senhor, na grande maioria das vezes, sem o nosso mérito. Obrigado a esses espíritos. Muito obrigado pela tua sublime bondade, Senhor, em ajudar esses irmãos menores, tão rebeldes que nós ainda somos. Que os estudos das obras de Emmanuel e todas as obras de confiança da doutrina espírita nos tragam paz, nos tragam segurança, fortaleçam a nossa fé. Mas que nós entendamos finalmente o quanto é necessário transmitir esse conhecimento que nós já temos, fazendo, Senhor, resplandecer a nossa luz e que nós possamos iluminar o caminho dos nossos irmãos, para que nessa caminhada a luz deles também se resplandeça. Que seja feita sempre a vontade de Deus, que nós nos amemos uns aos outros. Que assim seja.